Finalmente senti que o cão ri, mas sensa aqui, mais dedicada ainda não vi. Sei que um dia já errei no passado, mas me arrependi e hoje eu entendi o recado. Os moleques são bom, o dia a dia sambão. Entre os vigaristas, mais liso que sapão. Que rimo que não sente, ainda vem e passa por sofredor, mas se não é por amor, nem faça. E o futuro, quem traça, deixo na mão do pai. Nego que não foi pra lá, me quer pagar de Dalai. Ha! Quanta hipocrisia, vocês imaginam? Perdoar e sabotagem, eles não sabem o que rimam. Vem com nós, mas vem de coração. Saúde pra família e pau no cu dos morros. Vem com nós, mas vem de coração. Lanço meu cap, por que não? Boom bap, leque e o cep dos vilão. Sem sanção, nem Dalila. San e são, pros daqui, pros de lá. Pode pá, jão, vacilão. Tarde de sábado, e abadabadu. Aprendi a respeitar véi badu, até caducar. Saber chegar no sapato, semi desacato. No ato, se for forgado, vi, vai se machucar. Gingar com crush, in heavy we trust, baby. Sem taça nem graça, tipo palhaço crush. Me senti Donald Trump, mesmo com os panos da Trump. E cada rima, adrenalina. Meu base jump, vivo, escrevo, ensaio, gravo e multiplico. Acendo um comum e de tabela deixo em choque os bico. Meu motim, minha mente, a minha voz. E quem é de verdade, vem com nós. Vem com nós, mas vem de coração. Saúde pra família e pau no cu dos morros. Vem com nós, mas vem.